andrecedesmoral.com.br. Me liga mais tarde pra vir aqui em casa, tô esperando você. Quero aquela foda gostosa até o dia amanhecer. Sabe que pode confiar, que é meu colo é tono pra tu sentar. Cama Netflix, clima bem quente, você mostrando a calcinha da frente. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinho de quatro, não tira a calcinha, só reta de lado. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinho de quatro, não tira a calcinha, só reta de lado. Só pra frente Netflix, joga essa arma em mim. Não dá da Eva, tu é bola em cima da minha peça. Só pra frente Netflix, joga essa raba em mim. Não dá da Eva, tu é bola em cima da minha peça. Júnior CDs, atualizações de Jiquiriça, Bahia e toda a galera da região. Daniel Design, tamo junto. Bora meu parceiro do Paredão Rocha. Toca bem de empregadeira, vai. Me liga mais tarde pra vir aqui em casa, tô esperando você. Aquela foda gostosa até o dia amanhecer. Sabe que pode confiar, meu colo é tono pra tu sentar. Cama Netflix, clima bem quente, você mostrando a calcinha da mente. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinho de quatro, não tira a calcinha, só reta de lado. Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro. Ele me chupa todinho de quatro, não tira a calcinha, só reta de lado. Só pra frente Netflix, joga essa arma em mim. Não dá da Eva, tu é bola em cima da minha peça. Só pra frente Netflix, joga essa raba em mim. Não dá da Eva, tu é bola em cima da minha peça. André CDs, o moral de Bicoara.